Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrincast. Dessa vez não demorou um mês pra sair o próximo, viu? A gente conseguiu aí juntar mais algumas pessoas aqui pra falar de um assunto que acho que pra quem é fã de quadrinhos, hoje em dia, não dá pra ignorar, né? Eu acho que hoje em dia, com o surgimento das plataformas aí de crowdfunding, né? Como Catarse, o Kikante, como lá fora o Kickstarter, todo mundo sabe mais ou menos o que é lançar um projeto no Catarse, né? O que as pessoas procuram. E para falar sobre isso hoje, eu, aqui Luiz Garavello, trouxe dois amigos, né? Um deles é já veterano de podcasts aqui. Acho que é a primeira vez que você vem aqui no Quadrincast, né, Bruno? Olha, eu acho que sim, cara. As outras vezes eu acabei indicando, por exemplo, a Bah, né? Que gravou com sim, você aqui. Sim, do Vitor Carfágio, que a gente falou sobre o Laços, né? Aham. Uhum. E a gente também já participou lá do Renegados Cast, né? O Bruno Trindade do Renegados Cast, o podcast que tinha o maior número de integrantes da podosfera, né? Tá em quanto agora, conta? 557? Putz, nem conto mais, cara. Nem conto mais. E conosco também aqui, diretamente da Draconian Comics, né? A pessoa que comprou com a gente na época do Catarse, olha só, projeto no Catarse também tem tudo a ver, né? Do WeCast. Ele comprou o direito a fazer um podcast com a gente e hoje é o nosso ilustre convidado. Então, uma salva de palmas para Yves Briquet. Obrigado, gente. Obrigado. Eu falei certo? É Yves Briquet mesmo? Yves Briquet, Bom, se você quiser ser bem correto no nome, você não pronuncia o S do Yves, né? Yves Briquet. Vou tentar me lembrar disso. Mas é isso aí, gente. Como vocês já perceberam, né, a gente vai falar um pouco de crowdfunding, né, de projetos, né, de financiamento coletivo na internet, né, principalmente os projetos de quadrinhos, né, que com certeza hoje em dia são que é uma forma que está bombando aí para quem é artista, né, para quem quer lançar o seu trabalho. Inclusive, nós vamos falar com o Yves aqui, que ele tem um projeto agora no Catarse, né, o projeto Onodata, né, e a gente vai falar um pouquinho de como foi o processo e até para saber um pouco dos bastidores, como é que é lançar alguma coisa no Catarse, né. Então, depois da vinhetinha, a gente começa o nosso bate-papo. Antes de qualquer coisa, né, a gente tem que meio que definir o que é crowdfunding, né? Porque às vezes pode ter alguém que conhece meio por cima, não sabe exatamente como funciona, né? Se vocês quiserem me interromper, podem me interromper à vontade, tá? Mas o crowdfunding, o que é? O crowdfunding é uma ferramenta que surgiu, na verdade, já existe há muitos anos, né? Crowdfunding, o próprio nome já diz, né? É financiamento através de uma multidão, né? De uma coletividade. E, na verdade, antigamente isso era usado muito para fazer, tipo, monumentos, reformas em locais públicos, né? Até tem o caso que eu pesquisei, a Estátua da Liberdade pode ser considerada um crowdfunding, né? Porque foi arrecadado dinheiro entre os moradores, né, para fazer aquela estátua. Mas que nos últimos anos, né, principalmente com o advento da internet, surgiu essa modalidade de as pessoas lançarem projetos, né, de diferentes áreas, diferentes intuitos, né? E buscar o financiamento das pessoas para bancar que esse projeto se realize, né? Eu acho que a grande diferença com esse lance da internet, né? Que se você pega um exemplo desse da estátua, por exemplo, geralmente seria um poder, né? Sei lá, um governo, alguma coisa que tenha uma credibilidade lançando ali alguma coisa e aí a população ajudando, né? Agora, com a internet, você pode ser um cara desconhecido e colocar seu projeto lá e, mesmo assim, você pode conseguir o apoio, né? Isso é. Aí, na casa, a credibilidade, acho que às vezes a própria pessoa já tem uma credibilidade, né? A gente vê muitos veteranos, né? Não só de quadrinhos, né? Mas em várias áreas, né? Porque, principalmente, música usa bastante, cinema também usa razoavelmente. Você vê que essas pessoas buscam essa, vamos dizer assim, essa integração com o público consumidor, né, entre aspas, e aí eles já meio que eliminam muitas barreiras, né, muito, assim, muitos passos no meio do caminho, né. E é inegável que se você tiver um nome, vai facilitar todo esse processo, né. É, exatamente, é, quem tem um nome já tem uma credibilidade por trás, né, e... Mas muitas vezes, como você falou, às vezes é uma pessoa nova que está querendo desbravar isso, né? E muitas vezes catapultada, né? A gente teve um exemplo recentemente, acho que a gente pode citar o Gustavo Borges, né? Que tinha um trabalho fenomenal com o Edgar, mas e o Mort Crenz, né? Mas não sei assim até quanto era o alcance dele, mas com o projeto Catarse, hoje em dia ele é nome conhecido. É, todos viram um estudo de caso praticamente, né? Uhum. O sucesso foi um absurdo, assim, em termos de porcentagem. Sim. É o recorde do Catarse até onde eu sei. Aqui no Brasil a gente está falando bastante dessa parte artística, né? Mas o que eu acho interessante, por exemplo, no caso do Kickstarter, é que tem muitos projetos que são protótipos, né? São projetos de tecnologia, lá é muito forte essa área, e projetos incríveis. Você vê o próprio Oculus Rift, ele nasceu, né, de uma campanha de crowdfunding. E é um produto aí que, nossa, parece ser a próxima tendência agora de parte de games, né, de realidade virtual. Já tem filmes, né, utilizando alguns recursos assim. Sim. E interessante, né, ver que hoje em dia você pode começar não só um trabalho artístico, né, não só viabilizar um trabalho como arte, mas mesmo a parte de tecnologia, né, de gadgets. Um projeto científico, né, cara? É, como o Ives bem falou, né, Kickstarter, né, que é, acho que é a maior ferramenta de crowdfunding no mundo, né, acho que não dá pra comparar com nenhuma outra, né, ela abraçou praticamente todas as vertentes, né? Não tem só a parte artística, né? Como a gente tem hoje em dia no Catarse, que é onde isso é bem forte, mas ele também tem essa parte tecnológica, né? Tem essa parte de mudanças, né, da sociedade mesmo, né? De fazer, como você falou, protótipo de um produto, sei lá, como um óculos, como algum tempo atrás lançaram um, que até parece que não vai dar certo, que é o barbeador a laser, né? Então você vê muitas coisas diferentes, né? E aqui no Brasil a gente tem as ferramentas do Catarse, o próprio Kikante também, que é uma ferramenta também de crowdfunding muito, muito usada. Não tanto para quadrinhos, mas para muitas outras coisas, para ONGs também, né? Que, sim, que querem, sei lá, fazer um projeto, fazer ou arrecadar dinheiro para fazer alguma, ajudar alguma coisa, né? Então a gente tem essa, um pouco essa diferença de cultura. É engraçado, né, como cada uma, não só em termos de mudança de país, mas em termos de mudança de plataforma. Plataforma acaba, um certo tipo de produto fica característico daquela plataforma, né? Catarse, ele é muito associado com os quadrinhos, né? Uhum. É, na verdade o Catarse, o começo do Catarse era muito usado pra música, né? Acho que as bandas viram o potencial e começaram a lançar muita coisa. Só que os quadrinhos veio, tipo, meio que atropelando, né, nos últimos anos, né? E claro, né, a gente tem também, como a gente vê muito lá fora também, aqui eu achei um outro caso, que são crowdfundings já específicos voltados para certos nichos. Como, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Indiegogo, que é voltado para videogames indie, né? Para você, sim, lançar o seu videogame. Aqui no Brasil tem um, se eu não me engano, eu não sei nem se tá... Faz muito tempo que eu vi, não sei se ainda tá ativo, que era... Acho que é o Bicharada ou Bicharia, não lembro, que é voltado para coisas relacionadas a animais, né? A, uhum, arrecadar rações, essas coisas. É, eu, né, conheço o Bookstart, que é só para lançamento, sim, de livro. Sim, tem. É, tem essa, e tem essa característica, né? Alguns projetos desses de plataformas já começam focados em, vamos dizer assim, em nichos específicos, né? Estavam comentando sobre os recordes, assim, eu acho que o exemplo que eu sempre me vem à mente, assim, eu não sei se teve alguma coisa que passou esse orçamento no Kickstarter, é aquele The Order of the Stick. Sim, não, esse é famoso. Que foi mais de $1 milhão, assim, que, completamente chocado, um projeto de quadrinhos, assim, né, um quadrinho simples, né, se for pensar, mas o sucesso dele foi uma coisa assustadora, assim, eu fiquei muito impressionado. E um recurso que eu acho muito legal do Kickstarter, que eu não sei se existe planos ou se eles vão implementar isso aqui no Brasil, é a coisa de, depois de um projeto que ele já ter sido viabilizado, você tem dentro dele uma plataforma que você pode fazer o pedido mesmo depois do projeto ter sido financiado, né? Uhum. Então, pô, isso é muito bom. É legal, né? Porque você termina o projeto e já tem lá uma plataforma para você pedir o produto depois que ele foi financiado. É, funciona meio como a partir do crowdfunding, né? E depois com meio que uma lojinha virtual, né, no caso. Isso, exatamente. Ele coloca que tá disponível para você pedir, né? Eu não sei se ele te dá, eu não fiz o teste para ver se ele faz... se você pode comprar ele através dele. Eu acho que ele te leva para uma plataforma... Deve ser algo como sob encomenda, né? Isso, é. Não seria uma compra direta, mas ainda assim já adianta um pouco o processo. Sim. É, como a gente falou, né, o próprio crowdfunding muitas vezes derruba as barreiras entre, no caso aqui falando só do Brasil, né, entre os artistas, né, principalmente os de quadrinhos e o público, né. Eu acho que aí também você tá derrubando uma outra barreira, que é além do, não só a questão do artista financiar o projeto, mas como que ele vai disponibilizar esse projeto para quem quiser adquirir, né. Ó, se o Diego aí do Catarse estiver ouvindo, já tá uma ideia para ele pro próximo passo do negócio, né. Sim. É, mas a gente falou aqui bastante, né, do Catarse, do Kikante. Eu acho que são, lógico, existem algumas plataformas também, né, que estão por aí, mas acho que são os dois mais conhecidos, né? Acho que o Catarse, principalmente, né, se tornou meio que sinônimo. Acho que não só os dois mais conhecidos, como os dois mais completos, que eu, pelo menos dos que eu conheço, são, são as ferramentas mais completas. Né? Que viraram meio que sinônimos, né, principalmente o Catarse, né, são, hoje em dia você fala, vou lançar um projeto de crowdfunding, e o pessoal já fala, ah, é no Catarse, né? É, você fala, nem vou lançar um projeto, você fala, vou lançar um Catarse, né? É. É, já virou meio que sinônimo, né? Eu acho bacana isso, né? Principalmente nesse último ano, né? A gente viu uma explosão, né, de projetos, né? Tanto que chegou-se a... Acho que no meio do ano, né, se não me engano, que eles anunciaram que quadrinho superou música, né, em projetos que estavam em andamento, buscando financiamento, que era uma coisa que, tipo, acho que nunca tinha acontecido, né? Música sempre tinha sido o líder, né, de projetos, e hoje em dia quadrinhos é, tá lá... Nem vi hoje quantos projetos tem, deixa eu checar aqui. São, hoje são 29 de quadrinhos ativos, né? Hoje tá um pouco mais baixo, né? Acho que... Como é... Muita gente estava já fazendo os projetos exatamente como o Bruno estava comentando, né? Tinham muitos projetos sendo feitos para estarem prontos para as feiras, né? E considerando que agora a partir de novembro já começa, né? Então eu imagino que o boom mesmo estava nos dois meses anteriores, né? Ah, muitos deles foram sendo concluídos durante essas últimas semanas, né? Ah. Ah, só aqueles que estão com aquele prazo encerrado, que na verdade assim, o projeto deixou de arrecadar, mas ainda tem gente pagando boleto, né? Tem algumas. Né, no dia que acaba, que encerra, né? Sempre tem um pouquinho a mais. Sim. Só de projetos que estão com prazo encerrado e quase todos financiados, tem 7 projetos. Então, tem projeto aqui que tá com 409%, né, que é o do Caio Oliveira, né, o Panza, né, mas se você pegar a lista de projetos financiados aqui, eu vou ficar rodando até amanhã aqui o mouse, porque é um número... É muita coisa. Imenso, né. Ano passado, retrasado, acho que foi ano retrasado, eu fiz uma conversa com o pessoal do Terapia, né, que é um dos projetos que foi lançado pelo Catarse, né, e eles falaram muito dessa questão do boom, né, do medo da bolha de quadrinhos, né, poderia acontecer, mas a gente viu esse ano que mesmo com esse monte de projetos saindo aí, tem muito projeto conseguindo financiamento, né? Então acho que apesar desse boom aí de projetos, lógico, né? A coisa, antigamente você contava, você tinha 10 projetos no Catarse, mas que os 10 iam conseguir financiamento ou um ou outro só não ia conseguir. Hoje já não é tão tanta realidade assim, mas você tem um grande número de projetos, como eu falei, 7 projetos já encerrados, mas ainda captando algum dinheiro, e desses 7, só um não tá financiado, mas de repente, né, com os boletos ainda pode financiar, né? Sim. Alguns planos do próprio Catarse de estender quando tá muito perto da meta, né, eles dão um tempinho a mais pra você conseguir aquele sprint final, tem toda bom, quando eu fiz o curso com o Diego, eu fiz um curso com o Diego do Catarse, né, que foi quem fundou o Catarse e tal, e lembro que logo no começo, era uma equipe super enxuta, assim, hoje você vê que tem vários consultores, né, que ao longo da campanha, eles entram em contato contigo, orientam, né, olha, eu acho que você devia fazer isso, você pode melhorar o projeto em tal coisa, mas é interessante, você tava comentando sobre o boom, tem acompanhado assim, lá fora e aqui, né, a questão dos quadrinhos, e o quanto esse crescimento, não só dos projetos no Catarse, mas no mercado em quadrinhos em geral, o quanto isso se deve pra coisa do digital, né, da coisa das tablets, porque aumentou muito a facilidade de hoje você poder ter um arco inteiro, sem aqueles processos que eram muito custosos pra você ou importar, né, as revistas, ou você conseguir coleções completas, era muito complexo, tinha que ficar garimpando sebos e enfim, e eu acho que isso reativou o interesse, que era um mercado em decadência até pouco tempo atrás, né, em questão de vendas e tudo, tava super complicado. Eu acho que isso esse interesse, essa coisa do boom dos filmes, não tem como dizer que os quadrinhos hoje não influenciaram quase tudo que a gente tá vendo que tá fazendo sucesso, né, nos cinemas, em séries, tudo, tá tudo influenciado por esse mercado. Eu acho que é como se fosse uma roda enorme, né, onde uma coisa vai motivando a outra, né, e eu acho que esse boom de projetos hoje tem também um pouco a ver com isso, né, sobre não é só uma coisa da pessoa se saciar artisticamente, isso é um mercado mesmo, né. Sim, tem toda uma cadeia de eventos envolvida, né. Sim. É, e além disso, né, você tem, aí lógico, a gente sai um pouquinho de crowdfunding, mas você tem hoje várias plataformas, né, de você poder disponibilizar esses arquivos digitais, né, a gente tem plataformas como o Social Comics, né, que tá por aí, né, você tem, tem muita gente que publica por si mesmo em um blogzinho, né, ou cria um Tumblr, né, então isso... Blog Comics, né, que eles chamam. Isso, então, isso ajuda muito, né, também nessa questão, porque é uma forma de divulgação, né, do seu trabalho, né, e você já meio que, como a gente falou, você que já começa a criar um nome pra você, que também é uma coisa importante, né, pro seu projeto. Sim, muitos nomes, inclusive, financiam o projeto e eles são conhecidos justamente por uma webcomic, às vezes, né? O cara ainda não tá no mercado impresso, mas ele já faz tanto tempo ali uma webcomic de sucesso que quando ele resolve publicar, ele já tem um nome razoavelmente conhecido. Daí a gente vê muito desse tipo de projeto, né? De pessoas que têm uma webcomic e falam, não, agora eu quero fazer a versão impressa. É, a própria webcomic, né? Fazer a versão impressa, imprimir tudo que ele lançou até então. É, o Terapia foi assim, recentemente o Rodrigo Brum também lança assim direto, quem mais... O Will Tirando também, quer dizer, vários caras que são nomes bem conhecidos aí de webcomic também estão aproveitando, né, pra falar, bom, é uma ferramenta que eu posso buscar o financiamento e botar o meu trabalho de uma forma impressa. Você vê, falando em plataforma, você viu esse Cosmic, né, que foi um pessoal, acho que... Do Ceará, né? Ceará, né? Sim. Tipo um Netflix de quadrinhos, né? Também eu acho que é uma coisa que pode dar um boom aí nessa parte do pessoal ter uma plataforma em português, né, pra poder colocar os projetos. Ah, com certeza, acho que, como a gente falou, o mercado de quadrinhos está bem aquecido, né? Acho que com a questão das grandes feiras acontecendo aí, todo ano, né, nós temos a Comic Con Experience, a cada 2 anos o FIC, né? E sim, alternando com a Gibicon. Aqui em São Paulo tem a Fast Comics também, que começou a se tornar uma convenção de verdade, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, está se criando o mercado, né? Quer dizer, tá nascendo um mercado consistente, né? É, na verdade o mercado já existia, mas muitas vezes era como o Ives falou, né? Era o cara que ia no sebo procurar alguma coisa diferente, ou ia nesses eventos de fanzine, né? É, que... tinha umas convenções mega undergrounds, eu lembro, quando exatamente. Eu era mais novo, eu ia numas que eram, nossa, nem se compara com o que a gente tem hoje. Sabe que tem um medo muito grande que eu tenho em relação a essa coisa do crowdfunding? Porque o meu grande medo, cara, que aconteça com crowdfunding é o que você vê acontecendo com os projetos de lei de incentivo. Porque antes, isso que está acontecendo hoje com crowdfunding, antes era feito através de leis de incentivo. As pessoas tinham a possibilidade de lançar um produto com muita qualidade, com um número de impressões razoável, né, utilizando uma verba de incentivo do governo à cultura. E hoje você vê que grandes artistas globais, assim, estão utilizando esse tipo de recurso para conseguir financiar um show, uma coisa assim, mas assim, pessoas que já têm, sei lá, 3 gravadoras envolvidas, sabe? Patrocínio e tudo mais, né? Exatamente, que teoricamente não precisariam de um incentivo, né? Assim, de uma começar a poder se lançar, né? E eu tenho um receio muito grande que isso acabe acontecendo também com o crowdfunding, né? Que eles costumem, sei lá, consigam achar uma forma, assim, de colocar umas taxas absurdas em cima disso, de forma que fique burocraticamente difícil, né, para uma pessoa fazer uma atividade independente, e que você tenha que disputar. Hoje a gente se disputa de igual para igual, né? Pessoas que querem começar, querem lançar um projeto, ou até algumas pessoas têm um pouco mais de renome, mas enfim, ainda é uma iniciativa independente, mas de repente começar a aparecer comercial na TV de campanha de crowdfunding, sabe? Uma coisa, você fala assim, nossa, como eu vou competir com isso, né? Eu já vi, inclusive, campanhas que já foram questionadas nesses sentidos. Nada assim muito grande de um artista global, por exemplo. Mas, por exemplo, eu vi algumas pessoas reclamando da campanha do Combo Rangers, do Fabiabu. Justamente por ser um nome que já é razoavelmente conhecido no mercado, com um quadrinho que também já é conhecido no mercado, e que no final das contas saiu pela JBC, né? Sim. Ah, eu não sabia que tinha saído. Eu apoiei o projeto, eu acompanhava os Combo Rangers há muitos anos, até porque minha área, por formação, minha área é motion, né? Tipo, animação e tal. E eu gostava muito, né, de ver como ele resolvia as coisas em Flash, tudo. Mas eu nem, pra ser sincero, eu nem sabia que era tão famoso assim, né? Depois, quando eu vi a campanha dele, eu fiquei impressionado, assim, com os valores que atingiu, né? Fiquei assim, nossa, que coisa. Mas se for pensar, assim, tem muitos outros projetos, inclusive a gente falou de globais, tem inclusive pessoas que são bem famosas que estão entrando nessa área e lançando projetos por lá. E por ser uma coisa muito fora, né, do estilo de trabalho que eles fazem, eu até acho justificável, né? Como se fosse... Ah, sim, sim, com certeza. Você fala, eu quero fazer um experimento, sabe, nunca lancei uma coisa desse tipo e eu quero testar isso, então eu vou testar uma coisa meio beta, assim, né? Eu vou fazer um teste, uma coisa que eu não vou pegar três investidores de peso e falar para eles, cara, aposta na minha ideia que isso vai dar super certo, né? É, eu acho que é uma alternativa. É, você teve a campanha do Dead Fish, né? Pra lançar o disco. Ah, Dead Fish é uma banda super conhecida também. Sim, sim, sim. Então, assim, só que a gente não sabe também até que ponto, pelos caras serem razoavelmente conhecidos, eles automaticamente teriam essa grana pra financiar o disco por conta própria, né? Claro. A gente não sabe qual é o momento que a banda tá vivendo também, exatamente, comercialmente falando. Exatamente. É, isso é uma coisa que é importante levar em consideração. A gente sempre toma como premissa que, porque uma pessoa é famosa, ela automaticamente tem muito dinheiro. E não necessariamente fazer um projeto. Aliás, uma discussão que eu já tive com diversos artistas, diversas mesas, assim, falamos sobre quadrinhos, que é a dificuldade que é financiar um projeto como esse. Porque às vezes você consegue reunir uma equipe excelente para fazer um projeto, mas é muito difícil você conseguir levantar fundos para fazer um projeto desse acontecer. Principalmente se você está pensando em distribuição nacional e coisas desse peso, é muito difícil. Uhum. É, realmente, assim, analisar essa questão de mercado, tudo, coloca no final todo mundo um pouco lado a lado, né? Assim, sobre como conseguir viabilizar essas coisas. É, até como você disse, né? Acho que você ter uma equipe boa, né? Você ter um nome não necessariamente te garante que você vai alcançar o sucesso, né? Acho que tem muita coisa, né, por trás disso, né? Não é só ter uma boa ideia, né? Você tem que saber vender essa boa ideia. Tem, né? Não tem aquele quadrinho que todo mundo até hoje se pergunta como que não foi financiado? Eu esqueci agora o nome do cara, mas ele é conhecido do mercado americano. Ah, o Rod Reis, que fez A Liga. Isso, Rod Reis. Ah. É, na verdade, assim, ele chegou a uns 70%, se eu não me engano, né? E na época, algum tempo atrás, o cartaz tinha aquela história da segunda chance, né? Que a partir de um X% que você atingia, se você não conseguisse o 100%, você podia refazer o seu projeto, né? Relançar, né? Ter, lógico, tentando baixar um pouco o valor. Uhum. Você mantinha aquele X% que você já tinha arrecadado e você leva mais uns dias para arrecadar, né? Mas aí eu até conversei com o Rod Reis na época, né? Que ele fez isso, ele falou que, na verdade, assim, ele fez como experimento, né? Para ver. E quando não deu certo, ele não quis partir para essa segunda chance, porque, na verdade, ele tava já conversando para lançar lá fora, né? Que lá fora ficou calmo, né? Ah, nome. Então, às vezes o nome da pessoa não necessariamente, né? É o chamariz. A princípio você acha que um projeto de um cara desse vai se vender sozinho, né? E não é bem assim. É muito engraçado quando a gente vê o trabalho de algumas pessoas e a quantidade de pessoas que engajam o trabalho dele em redes sociais, e quando você vai ver que é uma coisa muito diferente. Eu tive essa discussão hoje também. É muito diferente você ganhar like e você ganhar dinheiro. Exatamente, totalmente. Se entrarem lá e contribuírem com o projeto, nossa, você vê pessoas assim que posta, sei lá, nossa, fui ao banheiro e voltei, nossa, 200 likes. Mas fazer essas pessoas engajarem, tipo, darem dinheiro por uma coisa, mesmo o trabalho do cara sendo bom, não é fácil, cara. Não é nem um pouco fácil. É assim, só fazendo uma analogia, seria como ou o Luiz, por exemplo, fizéssemos uma lojinha dos nossos podcasts para vender nossos produtos. A gente tem uma audiência X que sempre comenta, que sempre manda e-mail. Aí, achar que essa mesma audiência vai se engajar em comprar todos os nossos produtos é outra história. É, e existem muitos fatores, né? Acho que, como a gente falou, às vezes a pessoa curte o trabalho, mas não quer ou não pode, né? Muitas vezes a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem condições de, sei lá... Às vezes a pessoa até queria, 30, né? Mas não pode mesmo. 20, 30 conto, então, sei lá, dá uma... divulga aí, né? E também acho que tem outras questões, né? Acho que tem várias coisas que você pode fazer no seu projeto, né, que ajuda, né? Acho que, como a gente falou, ter um nome, né? Uma coisa que pode ajudar, né? não que vai ser decisivo, mas pode ajudar. Sim. Eu acho que, por exemplo, também a questão de quanto você quer arrecadar, né? Porque às vezes você faz uma... Você vê pessoas que botam uma meta absurda pra uma coisa que você sabe, será que realmente precisa de todo esse dinheiro para fazer um esse lance da meta, de qual é o valor que eu vou botar aqui, né, de mínimo que eu tenho que atingir para o projeto ser financiado, é, para mim, até agora, uma das questões mais complicadas, assim, de se entender. Porque eu vejo muitos projetos que eu julgo que o cara extrapolou um pouco na meta e ele bate. E às vezes o cara joga uma meta que eu falei, nossa, jogou baixo e não chega, sabe? É bem complexo essa questão. Sabe que eu tava tendo uma conversa converso com a Paco Steinberg, né? Ela lançou um projeto há pouco tempo que chama Pulp no Catarse, bem legal, assim, de contos de terror e tal. E a gente tava conversando um pouco sobre isso, sabe? Porque tava super insegura, ainda tô um pouco insegura, tô em 30% e poucos no projeto, faltando um pouco mais de 20 dias pra chegar, então, assim, é uma meta ousada, né? Realmente eu acho que em alguns pontos faltou uma parte de planejamento melhor, assim, em alguns pontos do projeto, porque como estava muito perto do fim do ano, nós corremos, né? Falando, não, vamos colocar o valor aqui porque a gente precisa fechar essa conta, porque senão o projeto ele já está gerando, na verdade, um certo prejuízo pelo tempo de investimento, são quase 2 anos já trabalhando nisso. E daí eu tava conversando com ela sobre o que seriam os fatores que fazem um projeto dar certo, um projeto não dar certo, né? E eu tava lembrando do primeiro projeto que eu lancei no Catarse, que foi um motion comic, né? Que é um mascate, né? Isso, um mascate. Ele é uma mistura de quadrinhos com animação, e ele é um produto digital, né? Enfim, foi a minha primeira experiência, assim, com o Catarse, foi bem apertado, a gente passou da meta um pouquinho só, mas, assim, sabe aquela coisa dos últimos momentos ali, você tá roendo quase as juntas dos dedos já, assim, de repente a gente fica, a meta bateu de última hora, mas eu achei interessante porque aqui no Brasil, essa parte digital não pegou muito, ainda o que pega aqui é muito do impresso, né? O pessoal gosta do impresso, e a gente lançou um projeto, assim, com o ideal mesmo de ser um projeto totalmente free, não tem banner, não tem nada, é um projeto completamente, assim, feito em prol da arte, assim, sabe? Se você baixar o aplicativo, você vê que não tem uma propaganda, não tem nada, ele é basicamente pra mostrar aquele trabalho, e você não paga um centavo, ele é totalmente free, né? Mas foi interessante, assim, sabe? Perceber que a gente achou que ia ser uma coisa nossa, que a galera, todo mundo ia comentar, que ia ser um furor, assim, porque é algo que nos Estados Unidos, no Japão, até na Rússia já tem empresas que são muito boas nessa área, né? Você tem a Madefire, por exemplo, que foi feito pelo co-roteirista do Ótimo, né, o David Gibbons, tem, se não me engano, na Rússia também, tem um que tem uma pegada um pouco mais infantil, mas enfim, muita gente considera isso como se fosse, sei lá, o próximo passo, assim, da experiência de imersão nas histórias e tal, e a gente resolveu fazer um produto aqui completamente diferente, assim, com uma qualidade, se você pegar graficamente olhando, o estilo de animação e tal, é muito superior a esses outros concorrentes, e mesmo assim não teve esse boom, assim, sabe, a gente ficou um pouco impressionado, assim, né, na época, falou, nossa, que surpreendente, né, a gente tava esperando que fosse um resultado diferente. Eu acho que até o momento, né, que vocês lançaram, mais do que o produto em si, o momento, que nem você falou, né, do digital ainda não pegou, infelizmente. Sim, e eu acho que muitos fatores, né, pegam nesse aspecto. Esse daí é um deles, né, falou o momento que ele pegou, o lugar, de repente. Sim, sim. Isso tem sido um questionamento até pelo tipo de projeto que eu tô fazendo, porque ele não é só um quadrinho, né? Se você viu a descrição do projeto, todos os cenários, todas as armas, todos os equipamentos, tudo foi modelado em 3D. Então, assim, tô falando de muitas e muitas e muitas noites aí de... Enfim, são muitas noites aí, o projeto inteiro tem muita coisa feita em 3D. E era uma coisa assim, eu não ia precisar de todos aqueles cenários. Mas sabe aquela coisa, assim, você vai se empolgando, e de repente eu dei conta que eu tinha feito uma nave inteira, que você podia colocar uma câmera e andar como se fosse um game dentro dela. Então, assim, tem, assim, umas 80 naves que a gente tem modeladas, tem umas 80 armas também, tem vários equipamentos que aparecem na história, mas a gente criou isso pensando numa saga mesmo, né? Pensando assim, a gente vai explorar um pouco disso na primeira história e depois vamos evoluindo no decorrer dela, né? Já tem material extra, né? Sim, mas e essa é aquela pergunta, tipo, será que esse é o tipo de produto, sabe, que o mercado brasileiro valorizaria? Será que eles entenderiam, assim, o que foi esse trabalho? Por que que isso é legal, sabe? Se acham isso legal, né, também? Falar, não sei. Sim. É, eu acho que até uma análise que eu sempre faço é que, se eu não me engano, tecnicamente falando, dinheiro que você recebe pelo Catarse, ele é doação, certo? Uhum. Então, as cotas, elas são recompensas, sei lá, fazendo uma análise, assim, bem porca, como se você, a cada tanto que você doasse pra CD, eles te dessem um chaveiro, algum brinde, é um brinde, não é nada... Não é nenhum compromisso. Tanto que no Catarse você tem até a opção de não receber nada, né? Em troca. Sim. Daquele dinheiro. Vai fazer doação anônima também, né? Exatamente. Só que aí eu acho que, assim, a princípio, beleza, tecnicamente é isso que vale, doação. Só que na cabeça de quem tá comprando uma cota no Catarse, normalmente não enxerga como doação. Ele enxerga quase como uma compra antecipada. Sim, é uma pré-venda. É uma pré-venda. Pra ele, pro cara final aqui, o cara que tá lá no computador colocando dinheiro naquilo, pra ele é uma pré-venda. Tanto que ele torce Se ele tá colocando, é porque ele confia naquele projeto, ele achou o projeto bacana. E ele torce pra aquele projeto dar certo, o que é, tem um lado bom, porque ele vai provavelmente divulgar, que ele quer que atinja, pra ele poder receber o que ele comprou, né? Ele não quer o dinheiro dele. Se ele quisesse o dinheiro dele, ele não tinha investido. Uhum. Então, tem esse lado bom. Só que, por outro lado, tem esse lance, né? Se ele tá vendo como uma pré-venda, então, tipo, por exemplo, o quadrinho talvez seja mais atrativo do que algo digital, justamente por isso, porque é um material físico. Então é mais fácil vender numa pré-venda um material físico do que algo que é meio, não é tão palpável quanto um material digital, né? Uhum. Interessante isso que você comentou, Bruno. Eu acabei de ver, se você falou isso, eu tô olhando aqui no Kikante, tem inclusive um projeto que é pré-venda exclusiva do primeiro disco. Então, assim, realmente ele tem esse caráter, né? Não é só o público que enxerga dessa forma. Acho que tem alguns artistas que vendem dessa forma mesmo. Você, uhum, né, comprando uma pré-venda do produto. Sim, na verdade, a forma mais fácil de você explicar como é que funciona isso para uma pessoa que não conhece é mesmo isso, é uma pré-venda que se arrecadar um X, o produto sai. Sim. Senão... É uma pré-venda que tem o bônus de, se não arrecadar, você ter seu dinheiro de volta. Exatamente. Basicamente. Eu acho que também é um ponto aí que a gente até abordou agora, né? Que é a questão das próprias recompensas, né? Como o Bruno falou, principalmente na parte de quadrinhos. Eu acho que o público em geral de quadrinhos, né? Aí falando como fã mesmo, gosta do. Como o Ivo falou, gosta da parte impressa, né? Gosta daquela coisa de folhear, de poder ir na convenção, pegar o autógrafo do cara, né? Poder bater um papo com o cara, né? Muitas vezes pelo digital você não vai ter isso, né? Você vai até poder se encontrar com a pessoa, bater um papo, mas é legal você pegar. Não tem aquele ritual, né? De pegar, faz uma dedicatória pra mim, né? E eu acredito que os próprios artistas também gostam, né? Disso, de, pô, ver lá o trabalho dele, botar lá uma dedicatória, fazer um autógrafo, né? E muitas vezes também tem a questão do próprio valor, né? Da recompensa, porque às vezes você pensa, por R$20 eu ganho isso aqui impressa, mas em outros projetos é 50, em outros é 60, em outros é 30, né? Varia bastante mesmo. Então, acho que também isso impacta um pouco, né? Tipo, você quer, muitas vezes o que acontecia, eu separava uma cota do meu orçamento pra falar, não, essa aqui é o que eu vou apoiar pro Catarse. E aí eu ia meio olhando e falando, esse aqui com X eu consigo isso, com X eu consigo aquilo, né, esse outro aqui com tanto eu consigo o quadro impresso, e às vezes o próprio fã vai meio que selecionando, né, ele sabe, quanto alguns projetos mais baratos é mais fácil de apoiar porque eu sei que eu vou receber alguma coisa, né? Outros... Sim, porque você já vai receber o quadrinho impresso efetuando uma contribuição menor, né? É uma coisa que, pra mim, pelo menos é um fator... Bom, eu já tenho acho que mais de 30 projetos apoiados só no Catarse, tem também os do Kickstarter, mas uma coisa que pra mim pega muito é a questão do prazo, assim, sabe? Tipo, às vezes eu acho um pouco frustrante apoiar um projeto que vai sair, sei lá, daqui 8 meses, por exemplo, sabe? Uhum. Dá aquela sensação que você se empolga com uma coisa e, enfim, geralmente até faço isso sem nem ver, assim, a data de entrega. E quando eu me dou conta, eu falo, nossa, que chato, vou ter que esperar 8 meses. Eu vou até, não sei nem se eu vou lembrar daqui 8 meses. Cara, eu tô esperando algumas coisas há mais de um ano já. Nossa. E assim, não vou nem reclamar, pra falar a verdade, porque tá no prazo. Tá no prazo do que a pessoa estipulou lá, entendeu? Sim. Mas eu acho que faz parte mesmo. A gente acaba olhando e realmente é um pouco frustrante você apoiar algo a longa data, assim, a perder de vista. Mas infelizmente alguns projetos realmente precisam desse tempo, né, cara? Sim, exatamente. É que aí também depende muito de um outro fator, né? Que é a própria maturidade do projeto, né? Muitas vezes você tem, como por exemplo no caso das webcomics, você já tem o material pronto. Na verdade, você só tá gastando com a impressão, né? Com mandar pra gráfica, né? Com a logística, com a distribuição. Mas, tipo, tem projetos que, basicamente, eles estão começando quase que do zero, né, pra ir. Aí, sim. Então, a arrecadação é pra quê? É pra poder fazer toda a parte de desenho, colorização, arte finalização... Até dando exemplo de, assim, fora do quadrinho, se você for apoiar, por exemplo, um filme, um curta-metragem, um documentário... Provavelmente os caras precisam dessa grana pra começar a rodar, né? Exatamente. Isso de produção mesmo, né? Exatamente. Não é igual no caso do quadrinho, que grande parte do custo é a impressão dele. No caso, não, né? A gente precisa pagar, né? A câmera, precisa pagar o aluguel do equipamento, né? Sabe, Bruno, acho que foi você que tava comentando sobre a coisa de tangibilizar o produto. Sabe, na hora eu não quis interromper, mas uma coisa que eu gosto muito do quadrinho digital é essa coisa da visão guiada que tem por ele. Então eu acabei acostumando, assim, porque eu sou muito ansioso. Então, quando eu tô lendo um quadrinho, cara, não tem jeito, eu viro a página e E sabe quando você luta contra, mas você não consegue, acaba dando aquela olhada rapidinha, assim, no canto direito. O que vai acontecer, né? Toma um pequeno spoiler. Né? E eu digo, não queria ter visto isso, sabe? Daí... Eu acho que a plataforma online, a webcomic, ela tá se fortalecendo, sim, cara. Eu mesmo tinha uma puta resistência de ler online e aos poucos eu tô me acostumando. E já tem, por exemplo, Bear da Bianca, apesar da edição da Nemo tá lindíssima, eu prefiro a webcomic, saca? Uhum, porque se você tem, por exemplo, o recurso lá que a Raven, ela desenha as paradinhas e elas ganham vida, né, o desenho da Raven. Impressa, você só tem uma colorização diferente pra demonstrar que aquilo é vivo. E na webcomic é um GIF, é genial, sabe? Que bom. Uhum. É, a questão também, a plataforma digital, ela tem umas... Vamos dizer assim, não uma... Até umas características que você pode explorar, né? Com... Recurso, né? Exatamente, né? Até como o Luiz falou, o próprio mascate, né? É uma motion comic, isso. Né? Quer dizer... Exatamente. Não funcionaria tão bem impressa, né? Não, tem... aí é que eu vejo mais sentido ainda, cara. Você fez um motion comics, pô, animal. Esse é um tipo de projeto que... De plataforma digital que eu apoiaria, sacou? Então, e nesse... O mascate, você comentou do impresso. Né? Nessa campanha do Nodata, a gente está lançando também o mascate impresso. Então, a recompensa, por exemplo, de R$60, que ela era de 50, né? Tinha uma promoção de 20 limitados e passou pra 60. Ela é o mascate impresso e também o Onda Data impresso. Uhum. Então a ideia realmente é assim, não existe essa limitação, né? Eu acho que quando, sei lá, você tem uma narrativa legal, né, contando, você consegue desdobrar ela de qualquer forma. Mas você faz uma adaptação ou outra, mas consegue, né? Isso, exatamente. Mas é, cara, foi assim, mais adiante eu falo um pouco sobre isso, mas, cara, foi um trabalho assim que sem nem como descrever, assim, fazer um motion comic, assim, pegando uma equipe, pessoas que nunca na vida tinham feito uma coisa desse tipo. E se você olhar pro produto, assim, pelo menos o feedback que eu tive, depois eu conto também até onde isso chegou, teve gente de Hollywood que me procurou por causa desse projeto. Foi incrível, assim. Caraca, sabe? Que animal, cara. Sério, um diretor de cinema de Hollywood me procurou porque ele achou o projeto assim, cara, que é isso que você tá fazendo, né? E eu achei que era um hoax, assim, achei que era brincadeira. Quando a primeira vez que eu fui um assessor dele, não sei, uma pessoa que me procurou, eu falei, cara, certeza que você é pegadinha, certeza que, tipo, né, aquela coisa que... bom demais pra ser verdade, né, cara? E daí eu fiz um conference com ele, daí dei um Google lá, pesquisei os filmes dele, aquele Mothman Prophecies, acho que é como Mistério da Libélula, se não me engano. Eu conheço. É, então, é o diretor, cara, me deu um branco agora. Eu não vou lembrar também, mas esse filme eu conheço. É, nossa, cara, eu tô com a sigla do dele. Mark Pennington. É, não, é o... Ah, não, peraí. Não, é o Mark Pennington, o diretor de Mothman Prophecies. Será que é o escritor, então? Eu tô confundindo. O escritor aqui é o livro é do John Keel. Não. Keel. Ué, peraí, vou até googar aqui, cara, que eu tenho... Já pensou assim, hein? É um filme com o Richard Gere aqui, eu não assisti, mas... É o Brandon Camp, lembrei. Deixa eu só ver. Ah, tá. Eu não lembro agora se ele foi produtor, se ele foi... Ah, tá aqui, ó. Ah, tem o IMDb dele, ele foi... Ah, não, acho que... desculpa. É do Kevin Costner, chama Dragonfly. É que a história é parecida, assim. Era o negócio da esposa dele, que morria, e daí ele começava a ver umas coisas estranhas, e enfim, daí ele começa a perseguir esses acontecimentos e tal. Enfim, bom, tem um monte de filmes dele aqui. Olha o Benji, ele foi escritor do Benji. Cara, ele me procurou na época, ele queria fazer uma parceria, achou legal o projeto e tal. Eu tava até pouco tempo de uma página, mas assim, N motivos, assim. Ele tava tentando vários projetos, inclusive até o Silvio DB, que foi o desenhista do mascate. Depois ele começou a fazer um projeto também com o Brandon Camp, de terror. Mas eu acho que ele mesmo acabou indo pra outro mercado, assim. Acho que ele tentou uma série de coisas, viu, que não tava indo muito pra frente, e acabou não dando andamento pros projetos. Mas, pô... Você lançar uma coisa e chamar esse tipo de atenção já te dá uma certa segurança de que, assim, alguma coisa você deve estar fazendo certo, né? Sim, com certeza. E foi muito super legal, assim, foi um projeto bem diferente de fazer. Mas até dentro do que a gente estava conversando aqui, por exemplo, das recompensas, é legal tentar, principalmente se alguém estiver ouvindo e pretende, né, fazer um projeto um dia, no Catarse, ou em qualquer plataforma de financiamento coletivo, que tão importante quanto a qualidade do seu projeto em si é entender a plataforma, né, cara? É entender como a sua campanha vai ser atrativa. E acho que, assim, minha opinião, as recompensas é o ponto central. A gente tem aquele lance que a gente falou do nome, que pode ser importante, mas não chega a ser decisivo. Tem outros fatores que a gente vai comentando aqui ao longo do cast, mas pra mim o ponto principal são as recompensas, cara. Sabe que pode ser ingenuidade minha, mas eu discordo um pouco, cara, porque assim, de verdade, acho que no fundo, a gente vai lá e apoia e pega alguma coisa que tenha mais recompensas e tal, mas no fundo, o que a gente quer ver é o produto, assim, né? Eu, pelo menos, quando apoio o projeto, eu fico pensando que é uma coisa que eu tô pegando direto das mãos do cara que criou, né? Então, assim, normalmente o produto, ele vai ser a melhor recompensa, né? Sim. Então, tipo... É, de certa forma, é a recompensa, né? É, ele é a recompensa, justamente, porque, tipo assim, de tudo, pode ter pôster, pode ter postal, pode ter um monte de coisa bacana lá, mas o que eu quero pegar na mão é o quadrinho. Sim. Só que aí vira um problema justamente quando a gente fala daqueles outros projetos que não são tão palpáveis, né? E aí que tipo de recompensa você oferece? Pois é. Uhum. É, principalmente acho que pelo menos eu vejo isso muito, né? Acho que é até como eu falei, né? Muito cara que é fã de quadrinhos quer ter o impresso na mão, né? Quer poder sentir, né? E realmente você tem que pensar isso bem, né? Porque muitas vezes você vai colocar, às vezes tem projetos que colocam várias recompensas, né? Com pôster, com camisa, com essas coisas. Mas esquece, às vezes, que você precisa ter aquelas recompensas básicas, né? E viáveis, né? Uhum. Então, às vezes você fala, vou comprar 50 pelo quadrinho, mas com 75 eu boto o pôster, com 100 eu boto camisa. Eu acho que você, é uma equação difícil, né? Até que ponto você pode deixar o seu produto principal, que é o quadrinho, a um preço acessível, sem comprometer a sua meta, né? Que você precisa alcançar. Sabe o que? Foi pensando nisso, cara, no Mascate, como era um produto digital, eu fiquei muito pensando nisso, que as pessoas iam contribuir e, na verdade, não receberiam nada, né? E pensando nisso, eu fiz uma besteira muito grande na época que eu coloquei recompensas, eu comecei a pegar recompensas muito caras e fazer coisas que eram muito difíceis de construir. Teve uma recompensa, cara, feia, eu quase não consegui fazer, porque eu tive dois fornecedores que deram pra trás e um terceiro que, assim, ele fez um negócio muito horrível, que era uma das criaturas que tinha no projeto fazer uma versão dela em estanho, assim, pra mesa, assim, em metal, né? E era uma criatura toda orgânica, assim, né? Ela é como se fosse uma mistura de uma mulher com um louva-a-deus, assim. E ficou, assim, ficou lindo, né? Eu fiz ela, primeiro teve um cara que ajudou a gente a modelar em 3D, depois eu imprimi em 3D. Enfim, um dos fornecedores fez o favor de quebrar o modelo. No meio disso, eu já tava assim, cara, quase me atirando na frente de um ônibus. Aí, nossa, foi assim um rolo muito grande. No final, minha avó, que é escultora, conheci um cara que modelava super bem. Fui lá pro Escafundó do Judas conversar com o cara, ele conseguiu refazer esse modelo. Daí a gente conseguiu, bom, no final tudo ficou pronto. Mas assim, nessa empolgação de você querer, né, gerar os brindes, fazer coisas que são muito atrativas, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque tudo isso custa, né? Sim, sim. Tem que ser tudo muito calculado, né, exatamente, cara? Não é só querer dar o melhor e pronto, tem que pôr tudo na balança. Exato. Então, eu vejo muita gente, assim, que coloca o Catarse num plano, assim, lançar a qualquer custo, assim, sabe? Tipo, não importa, o importante é lançar, tem que lançar de qualquer forma, tal. Mas, se você mantém o pelo menos, assim, se você tá lançando como um hobby, como uma coisa assim, eu acho que é diferente, mas se a sua ideia é ter um primeiro produto para começar um negócio, porque você não tem, enfim, uma empresa por trás de você, não tem patrocinadores nem nada, é sempre importante pensar a longo prazo, né? O que que esse produto, ou o que que esse valor que você deixou de cobrar pelo produto, quanto isso vai pesar para você depois, né? Porque isso pode acabar até inviabilizando os próximos projetos que você for fazer, né? Sim, se você se complicar muito com a fabricação de alguns itens, ou até mesmo envio e atrasar, você perde um pouco da credibilidade com aquelas pessoas que apoiaram, né? E aí num próximo projeto já fica mais complicado. Sim. E até como vocês citaram, né? Dessa questão, tipo, você tem que pensar, quanto mais coisa você colocar, se mais gente comprar, mais coisa pra você correr atrás, né? Sim. E pra fico imaginando o próprio Gustavo, coitado. Quer dizer, coitado sim e não, né? Que bom, porque ele arrebentou com a meta, mas, tipo, imagine só você achando que ia ali bater a meta, talvez passar um pouco e de repente você se vê tendo que fabricar os itens que você prometeu pra mais de 1000 pessoas. Nossa. E aí tem uma questão também, né, que até a Chris Peter também fala muito, né, que ela nunca mais quer fazer Catarse porque tem o problema do pós, né? Depois que seu projeto tá pronto... Exatamente. Você tem que fazer o envio, né? Você tem que fazer toda a logística, né? É porque às vezes você é um artista, né, cara? O que você sabe fazer é quadrinho. E aí você se vê sendo editor, sendo, sabe, fazendo todos os trabalhos que envolvem a produção de um quadrinho, é você. Exatamente. Eu acho que é uma lição, cara. Eu acho que lançar um projeto no Catarse é uma lição, assim. É uma lição de empreendedorismo, eu diria, assim, sabe? Você aprende na marra como quer gerir as coisas, né? Gerir até as suas próprias expectativas, expectativas das pessoas, cobranças, né? Eu acho que até, de repente, depois você fechar um próximo projeto com uma editora, você já vai ser um cara mais safo, né? Uhum. Você vai entender melhor do que é o processo de lançar um quadrinho. Sim, vai ter sentido na pele, né, como é que é. Isso aí que você falou da Cris, eu acho que muita gente faz isso, né, tipo, depois de lançar um fica meio traumatizado, com tanto esforço e trabalho que dá a viabilizar os itens depois. A Bianca Pinheiro mesmo vai lançar um quadrinho novo aí, ela não fez catarse nem nada. Não, alguns projetos de catarse hoje em dia já meio que tem um apoio de uma editora, né, o próprio Peladona que a gente citou, teve apoio da VEC, né, na parte da logística, né, mas, assim, pelo que eu sei, é só na parte da logística, né? Quer dizer, se o projeto não saísse, era paciência, né? Não ia ter nada. Mas, tipo, saindo, a VEC falava, não, nós vamos assumir essa parte de distribuir, de mandar pra todo mundo, e vocês cuidam aí de fazer o projeto funcionar, né? Sim, mas eu acho que esse é o grande passo, na verdade, que a galera, pelo que eu acompanho, assim, dos projetos que estão dando, eles estão se antecipando, né? Então eles já estão vendo a experiência dos amigos que já passaram por esse perrengue de ter que fazer toda a distribuição depois e falou o quanto é difícil. Então, pô, antes mesmo de pôr o meu projeto no Catarse, eu já vou pensar em todos esses aspectos, me prevenir. Então acho que a galera tá ficando mais esperta aí com o que fazer com os projetos. Sim. É, como o próprio Ives falou, né, tem cursos do Catarse, né, você pode conversar bastante com eles, né? Então, acredito que eles já tenham até uma vasta experiência em detectar o que pode estar precisando de ajuda, o que realmente pode dar uma polida, o que já tá muito bom, né? Cara, mas não tem jeito. Quando você vai lançar uma coisa de forma independente, você nunca tá livre de riscos, né? Isso é uma verdade. Porque parte daquilo, você vai ter que se adiantar, você vai ter que mostrar alguma coisa pro público pra eles falarem, ah, pô, isso é legal, eu quero investir nisso, né? Então, pra isso não tem jeito. A primeira parte do trabalho é investimento seu, seja financeiro, seja de tempo, né? E muitas pessoas, assim, que se envolvem nos projetos não estão dispostas a assumir esse risco com você. Então, você precisa, enfim, antes de começar um projeto, também considerar isso, né? De que mesmo que você consiga a meta e consiga tudo, você tem um retorno por esse trabalho, é uma coisa que leva muito mais tempo, né? Então, eu queria aproveitar, né? Já que a gente está falando aí de começar um projeto, né? Eu queria falar um pouquinho do Onodata em si, né? O seu projeto, né? Que está lá no Catarse. E aí, é lógico, eu queria saber primeiro como é que surgiu o Onodata, né? Porque é uma aventura espacial, né? Bem diferente do Mascate que você tinha antes, né? Então, como surgiu a ideia de criar o Onodata? Cara, assim, o Onodata, eu gosto muito de ficção científica, né? Sempre fui muito fã de ficção científica. Mas uma coisa que me incomodava é que todo filme, todas as séries que eu vi de ficção científica, era uma coisa muito clean, assim, sabe? Era uma coisa muito, eu não sei, colocava o ser humano e essa espécie sempre como se fosse num estágio muito evoluído, né? Tô falando um pouco de Star Trek, assim, sabe? Aquela coisa muito sobre as formas. E eu acho assim, eu queria explorar um outro lado, sabe? Falei, cara, e se essa coisa da tecnologia e do encontro com outras raças tivesse tido um efeito completamente contrário, sabe? O pior da nossa espécie tivesse se aflorado ali, a nossa corruptibilidade tivesse se aflorado por termos acesso a dobra espacial e coisas desse tipo. Então, é uma história que, embora o foco dela não é deixar as pessoas deprimidas, assim, sobre o que pode acontecer no futuro, ele pega pessoas que estão tentando trabalhar das formas mais horríveis possíveis para tentar se manter, mas tendo em volta toda essa questão da tecnologia e tal. E o projeto, assim, o foco do projeto inicial, ele era explorar uma relação até um pouco claustrofóbica, porque muito se passa dentro de ambientes fechados, assim, dentro de naves e tal, e com personagens completamente disfuncionais, assim, que com características e interesses e, enfim, até reações a determinadas coisas que são completamente diferentes, né? E isso me lembra um pouco a relação que eu tive quando eu morava em República, né? Com um pessoal de faculdade, que era meu irmão, e uma galera que tava fazendo faculdade, cada um fazendo um curso completamente diferente. E o quanto era difícil, né? Você ter que administrar todas essas coisas, esse convívio com as pessoas. Agora, claro que ali, no caso, ninguém tava sendo pago pra matar ninguém, ninguém tava... Que você saiba, né? Pelo menos. Então, que eu saiba, não tinha ninguém sendo pago pra isso. Então, assim, a história, o surgimento dela era realmente, era pra ser uma história de ficção científica com muita ação, ação e muito violenta, e que não precisasse colocar os filtros que geralmente a gente precisa colocar quando vai lançar um produto por uma editora, porque é um produto independente. Aliás, pra você ver como eu tava enganado nisso, eu acreditei que a mesma coisa aconteceria com o Mascate. Ele foi bloqueado só 3 vezes na Apple Store por causa da violência, porque ele falou que nada justifica, tipo, crianças sendo dilaceradas por insetos gigantes ou, tipo, uma mulher fazendo xixi na cara do espectador. Na verdade, enfim, até eu explicar isso, que a mulher não tá fazendo xixi, é o monstro que tá em cima dela que tá babando. Mas enfim, eu tive muitos problemas por essas questões, assim, né? De que realmente eu queria fazer uma coisa bem gráfica, sem muita sutileza pra tratar determinados pontos. E, cara, no meio desse processo de construir, de fazer história, enfim, esse projeto passou, assim, tem mais de 2 anos que eu tô pensando nele. Tiveram vários artistas pra fazer as provas de conceito, né? A gente criar os personagens, depois, putz, acho que ainda não é isso e tal. E até que, eu não sei, eu conheci um pessoal que era de fora, né? Que era da Austrália, que trabalhava com 3D, acompanhava o trabalho deles há muito tempo. E daí um dia eu resolvi chamar eles pra conversar. Falei, cara, eu tô com um projeto assim, assim, assado. Eu não tava ainda muito certo se eu faria um motion comic, se eu faria uma história, tipo, um produto impresso, né? E a gente começou a fazer, eu comecei a contar a história e eles ficam super empolgados, assim. Falou, nossa, cara, você pensou, né? Você tem um universo aí do que você pensou. E eu já tinha modelado algumas coisas, que eu também modelo algumas coisas em 3D. E comecei a mostrar pra eles mais ou menos o caminho que eu tava achando sobre fazer... Eu gosto muito dessa coisa insectoide, né? Então, tipo, naves que tinham um aspecto meio de insetos e tal. E eles foram se empolgando e a gente começou a criar as coisas juntos, cada um criando uma parte do equipamento. E tudo, assim, enfim, as pessoas que trabalharam comigo podem falar isso melhor do que eu, mas eu sou muito chato, cara. Eu sou muito chato porque, assim, tipo, eu quero deixar, sabe, eu coloco na cabeça como uma tecnologia funciona. Se eu vejo que ela visualmente não parece coerente com aquilo, eu não fico satisfeito, eu quero refazer até aquilo parecer não. Isso é... Ah, isso é massa, cara. Você quer deixar um negócio funcional, fica crível, né? Sim, exatamente. Uhum. Então, e o projeto, cara, se... assim, vamos cruzar os dedos, mas se o projeto for financiado, eu acho que vocês vão conseguir perceber isso, assim, sabe, tudo tem, assim, esse cuidado, assim, sabe, você perceber que tudo dentro da nave tem esse aspecto que, embora seja uma coisa muito futurista, você vê que as coisas lá estão tudo meio remendado, assim, né, é bem como seria, tipo, sei lá, eu quando assisto um episódio de Star Trek, eu acho muito esquisito, que eu falo, cara, de onde que a galera tira a matéria-prima pra poder fazer os reparos toda vez que a Enterprise é atacada? É uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, assim, sabe, tipo, por que que depois fica tudo limpinho, assim, e lisinho, né, tal. Cara, imagina o trampo que deve dar pra você reconstruir um negócio que tem, tipo, o tamanho de um estádio de futebol. Uhum. Enfim, não tem matéria-prima disponível, né, pra fazer isso. Então eu imaginava, assim, exatamente o contrário, que se você tivesse esse tipo de equipamento e, enfim, esse tipo de tecnologia no futuro, as coisas seriam meio remendadas mesmo, assim, sabe? Tipo, você teria que se virar com o que tem disponível ali pra poder fazer. Faz muito sentido. Então, cara, bom, acho que eu falei bastante, a origem do projeto foi essa, a gente depois, eu fui convidando alguns artistas. Inicialmente eu falei com o Rafael De La Torre, mas ele, felizmente pra ele, infelizmente pra mim, ele foi chamado pela Chiaroscuro. Uhum. E ele indicou um cara que falou, meu, tem um cara que o traço dele é a cara do seu projeto, assim. Ele me apresentou o Romy Carlos, cara, e foi assim, química perfeita, assim, sabe? Tipo, o traço dele é simplesmente incrível e casou muito bem com o estilo de coisas 3D que a gente tava fazendo. Assim, foi muito muito difícil no começo essa coisa de ele pegar um cenário em 3D com uma quantidade tão grande de detalhes e entender até onde ele podia intervir naquilo e até que ponto ele tinha que preservar, né? Então, no começo era engraçado porque ele não desenhava nada em cima do 3D, ele só fazia parte do personagem que ele ficava com medo, assim, sabe? Tipo, será que eu vou estragar alguma coisa aqui? Será que eu vou quebrar alguma coisa? Aí depois, enfim, depois também muitos alinhamentos, a gente se encontrando, conversando e tal. Hoje, enfim, ele tem maestria total, ele pega um projeto desse, ele inclusive até muda coisas que ele acha que pode resolver melhor com traço, ele reconstrói coisas dentro do cenário. E o que é mais legal, enfim, como fã de ficção científica, eu sempre fui muito apegado a essa coisa do continuismo no quadrinho, né? Então, enfim, eu vou misturar um pouco de vários pontos que a gente tinha conversado. A coisa do digital, de você poder clicar num quadradinho e ele virar a sua tela inteira, e você não conseguir ver a outra tela, essa ampliação que você tem do quadro, faz com que basicamente cada quadrinho da página vire uma página. Você imagina que, por exemplo, em traços, quando um traço mais simples, você percebe, né? Porque o traço ele engrossa, ele aumenta e tal. Então, pensando no digital e na experiência que eu tenho, às vezes vendo alguns quadrinhos mais antigos, eu falo, não, eu queria uma coisa que mesmo que ele tivesse essa visão guiada, cada quadrinho que ele abrisse fosse uma riqueza tão grande de detalhes que ele se perdesse naquilo, sabe? E eu entendo que, né, tem um pessoal do quadrinho clássico que pode criticar isso dizendo que, ah, mas o que importa é a narrativa, você pode até tirar o foco do cara na narrativa de tão perdido que ele vai ficar nos detalhes. Mas eu acho que, enfim, esse é o tipo de coisa que funciona pra qualquer tipo de público. Se o cara estiver interessado na história, ele nem vai, enfim, olhar pra esses detalhes, né, aquilo nem vai chamar tanto a atenção dele, e sim a história. E por outro lado, pessoas que, enfim, são mais apegadas à questão do visual mesmo, que é um pouco do meu caso, enfim, eu gosto realmente de, assim como num jogo, num filme, parar e realmente ficar, sabe, olhando aqueles detalhes e tal. E o, cara, os cenários, tem uma coisa que ficou impressionante, justamente por você ter em 3D, quando você muda uma câmera, você vê um outro lado da nave que você não tinha visto antes, e aquilo tá, assim, cheio de detalhes. Você vê um corredor lá no fundo com uma portinha que você viu que de onde ele tinha saído pro quarto dele e tal. Tudo isso dá uma sensação de imersão, assim, sabe? Você parece que tá lendo o produto, mas parece que tá um pouco dentro dele, assim, né? Maneiro. Então, cara, eu realmente, assim, eu tô falando quase como fã falando do negócio. Eu tô com muita vontade de ver isso pronto, assim, sabe? Mas foi isso. Bom, falei pra caramba, né? Deixa eu até... eu posso levantar um ponto que me chamou a atenção do projeto também? Que não sei se vocês já viram aquele jogo XCOM, que tem um board game e acho que tem online também, se não me engano. Sim. E eu lembrei do jogo na hora que eu vi alguns lances de que os personagens têm certas funções, né? Uhum. Isso daí eu achei bem maneiro também, porque sim, ficção científica que... aí você tem um alienígena que é, sei lá, o especialista em tecnologia, e o outro é engenheiro e não sei o quê. Eu achei isso bem legal. Sabe que o nome, o Onodata, né? Ele vem porque... você viu que ele tem um mascote ali, que ele aparece, alguns concepts, né? Parece uma libélula, assim, né? Uhum. E a libélula, em latim, é Odonata. E daí eu queria fazer alguma coisa que é... ele, na verdade, é como se fosse um exocórtex, né? Ele é um ser que, na verdade, centraliza uma série de informações, processa muito rápido e devolve a solução. Então, se você quer hackear uma coisa, basicamente isso que você faz, né? Você engenharia, tipo, todas as informações daquele sistema, você quebra ele muito rápido e você devolve com uma chave de acesso, né? O personagem, ele é como se fosse, assim, uma informação, né? One Data, né? Enfim, foi fazendo essas brincadeiras com os nomes e tal, que saiu o nome do projeto, do Donald. Acho que é bem legal. Detalhezinho, mas, assim, é coisa de geek que gosta de... Ah, eu senti isso, coisas, cara. Mas tem que ter, né? Hoje em dia, acho que a gente tá vendo muito aí nas obras aí a questão das referências estéticas. Eggs, sim, né? O pessoal cada vez está usando mais e torna o produto um pouco mais atraente, né? Exato. Tem umas surpresas nesse sentido, enfim, não posso nem fazer nenhum spoiler agora. Esses easter eggs também tem toda a história, bem legal. E eu quero perguntar, como é que foi o processo para decidir lançar no Catarse, né? A ideia e o planejamento, porque afinal, né, você tem teve toda a parte de criar o projeto, né, de montar, de arranjar o desenhista, tudo, mas pra botar o projeto no ar, né, a gente falou, não é só pegar, se cadastrar no cadastro e falar, não, queremos lançar o projeto, né, tem toda uma preparação que você tem que fazer, né, pra poder cadastrar, né, como é que foi o processo pra entrar no Catarse? Tá, cara, no começo, pra ser sincero, assim, o Onodata é um projeto que, por ter mais de 2 anos, nós já fizemos outras tentativas por outras formas, né? Então, por exemplo, a Draconium, que é uma empresa mesmo, né? Embora a nossa... o que a gente está fazendo como projeto, ele é independente, nós chegamos a abrir uma empresa, eu, o Gustavo, que vocês conheceram, o Rodrigo também, somos 3 sócios que se juntaram para abrirmos uma empresa, mas todos os projetos que a gente tem ainda tem um caráter que é independente, porque é uma empresa que não tem nenhum fluxo de caixa, né? A gente não vende nada, nosso único produto ainda é o Mascate, que é um produto free, né? Antes disso, nós fizemos alguns projetos de lei de incentivo, e quando eu levantei aquela questão sobre a dificuldade que é hoje, porque as pessoas que você compete para conseguir esses financiamentos são grandes artistas, sabe, falando do Fiuk, sabe, do pessoal, assim, que realmente, assim, tipo, são grandes artistas, e quando uma empresa quer ponderar sobre lançar um projeto com um cara que ninguém conhece ou com um grande artista, muitas vezes acabam optando por esse grande artista, mas enfim, por gerar visibilidade ou por outros motivos que talvez eles conheçam, mas enfim, tentamos de diversas formas, cara, e assim, foi muito difícil, porque a nossa ideia era realmente fazer uma coisa, um projeto muito grande, assim, em termos de pegar artistas muito bons, fazer um processo. A gente tem um processo na parte de composição das páginas, que já é um pouco fora do comum, né, por utilizar toda essa parte em 3D, mas a pós-produção dele também é diferente. A gente utiliza uma ferramenta de vídeo no final, porque eu gosto de colocar alguns efeitos pra realmente parecer que você tá vendo um vídeo, né, sabe? Então tem certos efeitos de luz e coisas de câmera que te dá a sensação de que você tá olhando uma coisa que foi filmada. Então, assim, é um processo muito complexo pra fazer, e pra lançar isso a gente sabia que não seria uma coisa muito barata pra fazer. Então, assim, nós primeiros tentando financiar esse projeto de diversas formas, não conseguimos. E, enfim, vencidos por tentativas, a gente falou, cara, vamos investir nós mesmos na produção dele, tanto que a gente já tá com quase todas as páginas prontas, né? E falou, vamos tentar o Catarse, pelo menos para cobrir o custo de impressão, que é um custo muito alto. E, assim, hoje em dia, aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que o custo para impressão, para fazer, por exemplo, de 500 a 1000, é um custo muito alto. É, digo assim, eu não sei se eu posso dizer alto ou é alto para mim, né? No momento... Para uma empresa que está sem nada, realmente é um custo muito alto, não teria como a gente... É bem relativo, né? É. Quando a gente fala em valor, é sempre relativo, mas é um custo mesmo. É, porque na verdade, aqui eu já ouvi várias pessoas falando, né, que o principal problema de imprensa no Brasil é que o papel é importado. Exatamente. Né? Então qual que é o problema? É em dólar. Então, se você acha que, de repente, papel é um fator que não vai influenciar, hoje em dia, com certeza, tem muita editora aí que tá segurando lançamento porque o papel tá muito caro, né? É. E aí você tem toda essa... Fora todo o projeto de gráfico, né? Existem gráficas hoje em dia que são especializadas em quadrinhos, né? Eu conheço muito pessoal que faz quadrinhos, muitos deles falam, por exemplo, de uma... chama Juiz Forana, né, que é bem conhecida, mas tem essas questões, né, muitas vezes o custo não depende só de imprimir aqui, né, muitas vezes tem esse custo, tem impressão, tem a tinta, tem o formato que você vai imprimir, né, às vezes você quer imprimir num formato que não é o padrão, né, tem que arranjar algum lugar que faça, né. No caso, o que realmente encareceu um pouco, né, impressão, metade do valor que a gente pediu no Catarse é só de impressão, mas porque os orçamentos que nós fizemos eram um papel de qualidade, né, a gente queria fazer um projeto que, assim, a gente fazia todo esse trabalho para quando chegar, sabe, em última instância você pegar um negócio, sabe, com um papel que você consegue ver, né, a luz atravessa ele, coisas desse tipo. A gente falou, cara, vamos fazer um orçamento, uma coisa que a gente consiga garantir a qualidade da entrega, não só no desenho, mas assim, realmente fazer um produto bem bacana. E, enfim, tudo isso custa, tudo isso é alto, assim, exatamente, é alto, assim, né, partindo do pressuposto que você não tem nada, é bem alto. Uhum. E, assim, a decisão, cara, enfim, voltando à pergunta, pra gente lançar no Catarse foi isso. A gente, na verdade, tentou de diversas formas e encarando bem dessa dificuldade e não querendo se conformar que a gente, não vamos começar com uma coisinha simples e depois a gente lança aquilo que a gente tá sonhando em lançar. Não, cara, é um pouco tudo ou nada, é bem arriscado, mas assim, eu não consigo, eu não tenho vontade mesmo, sabe, de fazer um produto diferente desse escopo, assim, sabe, que não seja uma coisa entregue nesse nível, assim, sabe. E o que a gente tem projetado, se esse projeto der certo e a evolução dele, é realmente a sensação que vai ter essa, cada vez mais, fazendo algo que parece assim, cara, você é maluco, como é que você vai fazer isso daí acontecer, sabe, tipo, sim, né? Mas assim, a evolução dele é pensando da mesma forma, assim, sempre fazendo uma coisa mais ousada, né? E, cara, a escolha foi isso, assim, foi dessa forma. E logo, quando a gente entrou no Catarse, né, a gente fez a campanha, eu acho que tem algumas coisas que eu queria ter tido tempo pra planejar melhor, mas eu acho que dentro do cenário e de outros projetos que eu olhei, tava bem coerente, assim, uma revista de... a gente conseguiu uma negociação melhor na gráfica e a gente conseguiu colocar a revista realmente com 44 páginas. Então, uma revista de 44 páginas com alta gramatura, capa dura, a R$30. As duas revistas saíam a 60, né? E as duas revistas têm mais ou menos essa quantidade de páginas, 44, 48 páginas. Então, assim, tá algo assim bem coerente, assim, sabe? Não tá uma coisa muito fora do que eu vejo em outros projetos que estão rolando, né? E tem alguns que tem mais, tem alguns que estão menos, mas aí você vê, por exemplo, que tem a diferença do papel. É uma que utiliza, por exemplo, gramatura 95, a gente tá pensando em alguma coisa gramatura 120, então realmente ele é mais caro. E foi isso, cara. Depois a gente avaliou toda a questão das recompensas e a gente queria fazer coisas um pouco pensando na experiência do mascate, sabe? Falava que as pessoas, tudo que elas recebessem, tivesse essa sensação de que era algo muito bem feito, sabe? Então ela fala, eu não quero pegar uma caneca qualquer, eu quero pegar uma caneca de aço inox. Eu não quero pegar uma caneca, um chaveiro ou um adesivo, uma coisa feita num papel ruim, sabe? Eu quero fazer uma coisa num material muito legal. São menos recompensas do que eu coloquei no mascate. Eu lembro que no mascate eu coloquei uma variedade muito grande, mas realmente aqui eu defini a parte de recompensas enfim, dessa mecânica de campanha mais focada na experiência do usuário mesmo com o produto. Uhum. Acho que isso vai um pouquinho de coisa que a gente tá falando, né? Com a questão que você tem que ter recompensas boas, né? Mas que sejam acessíveis, né? Sim. E como você falou, às vezes o cara pode botar um valor mais alto para uma caneca e ser uma caneca que ele fez de fundo de quintal numa lojinha qualquer, né? Naquela loja de internet que imprime, que você manda a própria loja imprime, né? Eu acho que isso influencia direto, principalmente em projetos futuros, né, cara? Se você não cumprir a expectativa do cara com com as recompensas. Sim. É difícil emplacar de novo, né? Sim, claro. Cara, eu acho que isso também é uma questão de posicionamento, sabe? Tipo, existem várias editoras no Brasil com posicionamentos diferentes, né? Você pega a Editora Abril, ela tem um posicionamento de mercado que todo mundo olha pra ela e tem uma sensação. Talvez as pessoas nem sabem explicar o porquê tem aquela sensação. Mas a marca se posicionou de uma forma por muito tempo e as pessoas entenderam como que ela era. É, a escolha que eu e meu sócio nós fizemos em relação à Draconian, nós queríamos sempre projetos com esse escopo, assim, coisas que parecessem muito fora do normal, muito inovadoras, um pouco malucas, assim, sabe, falando, meu, como é que esses caras, sabe, com uma equipe tão enxuta, conseguiram fazer um projeto, sabe, dentro desse escopo. É uma proposta, talvez, assim, seja uma coisa meio surreal, assim, falando, cara, você tá sonhando alto demais, você tem que colocar os pés um pouco mais no chão, assim, já ouvi isso, tá, tipo, essa frase não é minha, então, assim, realmente, nesse momento, a nossa escolha é realmente fazer produtos nesse escopo, assim, fazer coisas bem... O posicionamento da empresa é esse, sabe? Tipo, é fazer coisas realmente impactantes, realmente muito legais, assim. É marcar pela qualidade, né? Sim, exatamente. Exatamente. É importante. E nesse projeto aí, você já falou um pouquinho aí dos problemas, né, das dificuldades, mas eu queria saber, teve boas surpresas, teve só dificuldades, como é que tá sendo o processo nesse mês aí que já passou e perspectivas para esse mês que tá chegando aí? Assim, tá todo mundo bastante ansioso, né, porque é engraçado, às vezes passa 2 dias, assim, não acontece nada, e de repente passa mais 2 dias, aparece lá 10 contribuições, assim, então... Assim, o que eu posso acreditar dentro do que a gente viu desse cenário vão ter alguns eventos que a gente vai participar, né? Vai ter o Anime Arts, né? Que acontece em Sorocaba, é um evento grande pra galera que curte animes e tal. A gente vai ter uma área bem privilegiada nesse evento, vai acontecer dia 14 e 15 de novembro. Então, a gente tá preparando alguns materiais que são especiais pro pessoal que é da feira. Então, quem contribuir dentro da feira ganha algumas coisas que a gente vai fazer especiais pro evento. Isso a gente acredita que pode fomentar um pouco de... A gente vai colocar alguns mecanismos que são facilitadores para quem estiver lá, para quiser contribuir lá, né? A gente tá pensando ainda, enfim, ainda uma ideia embrionária, não sei se vai rolar, mas a gente tá pensando em fazer, tipo, uma vernissagem, tipo, uma noite que a gente quer juntar alguns artistas do projeto e algumas pessoas que estão fazendo algumas commissions, né? Tipo, como se fosse fanart, né, do projeto, para uma galeria de artistas convidados no final. E a gente quer fazer uma exposição com os trabalhos deles e, como se fosse um último recurso, chamar a galera, né, para falar, gente, vamos lá, vamos se juntar todo mundo aqui, vamos ver se a gente consegue cumprir essa meta e tal. Enfim, essas são algumas estratégias que a gente tá pensando, caso a gente veja assim, cara, tá muito longe, a gente vai, né, tipo, não vamos conseguir chegar lá. Mas, cara, a percepção que eu tive, teve boas surpresas nesse período, teve, assim, tem um cara que ele fez concept do Robocop, ele fez concept do Quarteto Fantástico desse último filme e tal, que é o... Nossa, vem da branco de novo, eu já tô uma maravilha com nomes. É o Fausto De Martino. E ele é um cara muito fera, assim, eu nem sabia que ele era brasileiro, eu fui conversar com ele esses dias e tal, e a gente tava falando um pouco sobre essa coisa de 3D. E quando ele viu o projeto, assim, nossa, ele deu uma contribuição super bacana, assim, ele falou, cara, achei demais o projeto, que iniciativa bacana e tal. Enfim, esse tipo de coisa é a parte de surpresas boas, você vê pessoas que são muito profissionais, estão acostumadas a lidar com artistas, assim, sabe, de um nível, sabe, muito alto, e conversando com, sabe, com um cara, assim, sei lá, iniciante, sabe, que ainda tá colocando o pé ali, tentando firmar o seu território, e ouvir uma coisa dessas é muito legal. Por outro lado, cara, assim, tô sendo bem realista, assim, eu sei que é uma meta difícil e não é o valor mais baixo que eu vejo entre os projetos que pediram, a gente pediu 16, né? A nossa intenção inicial realmente era ter um volume de revistas, assim, pra logo em seguida a gente poder entrar e estar em alguns lugares pra gente poder levar esse produto pra outras pessoas. Mas mais importante do que isso é aquilo que eu tava explicando no começo. A ideia é fazer desse projeto uma saga. Então a nossa prioridade não era simplesmente lançar o primeiro produto a qualquer custo, e sim ter uma estrutura que fique fácil da gente falar assim, tá, o primeiro produto a gente conseguiu em alguns meses fechar a conta e agora a gente pode começar a fazer o segundo. Sem que, enfim, todo mundo acabe endividado no final disso e, né? Então existe essa dificuldade, existe esse problema da gente realmente chegar no final do projeto e se dar conta que, enfim, que não era o momento, né? Que nós sabemos que esse ano teve uma quantidade enorme de projetos que aconteceram, teve muita gente que como vocês mesmos comentaram, que nessas últimas semanas estão lançando esse projeto. E tem muita coisa ainda rolando, né? Você tinha falado em 29, se não me engano. Sim, 29 ativos no dia da gravação. Ah, então é, assim... Pode não ser um número tão grande quanto antes, mas ainda é um número bem grande, né? Assim, muitos projetos pensando nesse aspecto. E às vezes o cara chega a conhecimento dele, o seu projeto, ele se interessa, mas ele acabou de apoiar, sei lá, 2, 3 projetos, exatamente. Né? Sim. Não, e os caras, assim, a gente fala de projeto independente e tal, mas, assim, os artistas que estão participando de projetos em paralelo, putz, tem o Brão, assim, que, meu, nunca que eu compararia o meu trabalho com o trabalho dele. O trabalho do cara é muito foda. Você tem um projeto, inclusive, com o Rafael Della Torre, que eu comentei antes, ele participou, que é de um pessoal também lá de Piracicaba, que é o... Eu não vou me recordar o nome agora, mas é um dos primeiros projetos, foi... Acho que foi faz uns 2, 3 dias que foi lançado. Tem muita coisa boa sendo lançada, sabe? Tipo, não é só uma questão do cara já ter contribuído com coisas que são legais, é tipo, o seu produto tá concorrendo com gente muito boa, né? Com gente muito boa. Então é... Encorajando e também desencorajando a galera, assim, não é uma coisa fácil organizar tudo isso, não é uma... Vou te falar que algumas noites vão ser mal dormidas até o final dessa campanha, mas tipo, eu acho que se tudo der certo, cara, vai valer muito a pena, porque assim, eu tava comentando hoje com o pessoal no meu trabalho, assim, cara, é quase uma dor física a vontade que eu tenho, sabe, de pôr as mãos nesse produto e entregar ele nas mãos da pessoa, assim, sabe? Falar assim, cara, isso daqui eu tô há 2 anos pensando nisso, varando noite, com, sabe, com o pessoal de fora, a gente decidindo coisas. Vai ser uma gratificação, assim, enfim, impressionante, cara, se eu conseguir terminar isso. A gente tá torcendo, né, não é isso. É isso aí. Não, a gente quer torce aí pra que o Onodata consiga, né, atingir aí o valor de 16 mil, né, tá em 5.100, né, na gravação. Mas é até uma coisa que eu sempre comento, né, o Catarse meio que tem... Normalmente os projetos têm isso, né? Eles têm o período de boom, né? Que estoura, né? Que normalmente é o começo, né? Que você já usa a sua rede de amigos e conhecidos pra já apoiar. Uhum. Aí muitas vezes fica naquele estado meio que parece que não acontece nada, né? Às vezes dá um pico, às vezes dá uma caída. E normalmente mais perto do fim é que dá um... Muitas vezes dá uma disparada, né? Uhum. Então, mas você tem que trabalhar justamente esse meio tempo pra angariar mais gente pra que na hora que der essa disparada poder garantir, né? Sim, sim. É, então, cara, tá sendo muito legal nesse sentido. A gente tem muita gente, tipo, a Flávia Gazi, né, que é da IGN, ela tem essa parte de games e tal, enfim, eu falei com ela esses dias, ela achou o projeto super legal, postou nas redes sociais dela, assim, foi super bacana. Pô, isso é muito legal. Sim. Conheço a Flávia, ela é uma querida mesmo. Uhum. Ela foi, e assim, tava até conversando com ela hoje, falei assim, tem um material que eu vou mandar com ela com exclusividade pra ela postar, assim, do projeto. Então, é muito legal você ver pessoas, assim, que olham pro projeto, acham muito legal e falam assim, pô, eu vou te ajudar, cara, esse projeto realmente é legal, não é uma coisa assim, sabe, de eu vou te pagar tanto pra você fazer isso, assim, sabe? Eu acho que nesse sentido é muito gratificante, assim, ver pessoas que já são assim, já tem um nome feito, né, e olham pro seu projeto e falam assim, putz, isso daqui é do caralho, isso daqui tem potencial, sabe? Sim, espontâneo, né, cara? Quer dizer que realmente ele viu alguma coisa no projeto, né? É. Cara, o recado que eu posso dar pra galera, assim, que tá pensando nisso, até vendo outros projetos, né, sendo bem realista, olhando outros projetos no Catarse, que a gente olha e fala, putz, cara, o projeto desse cara, tipo, tem um potencial ali, mas, putz, eu acho que tinha que ter sido pensado melhor e tal. Eu acho que é isso, pensar as campanhas e pensar esses contatos com muita antecedência, sabe? Tipo, tentar, até onde for possível, né, tipo, mobilizar as pessoas antes de começar a campanha, né, fazendo teasers e fazendo coisas desse tipo. Esse é um trabalho que, em prol das escolhas que nós fizemos, assim, de última hora, que é, cara, sim, vamos entrar no Catarse, sim, vamos tentar, porque, assim, já tentamos de muitas formas e não funcionou e a gente precisa fazer essa tentativa. Eu acho que não tivemos o tempo pra fazer esse preparo, assim. Sim, realmente é um ótimo conselho. O quão for possível adiantar, com certeza vai se refletir com um pouco de menos de dor de cabeça lá na frente, né, cara? Exato. E aí também é importante muitas vezes, né? Eu sei que tem muito cara que vai lançar no Catarse que vai atrás de quem já lançou e conseguiu pra pegar essas dicas, né? Porque muitas vezes o cara pode te falar, ó, faz isso, faz aquilo, vê. Se você pensou nisso aqui, né? Muitas vezes, porque acho que os primeiros casos era meio no... É meio na cara e na coragem, né? Hoje em dia você tem toda uma preparação, tem o próprio pessoal do Catarse, né? Que te dá um suporte, né? Sim. Em uma boa parte das questões. Mas, né? Quanto mais dicas, quanto mais você puder realmente ter o seu projeto planejado, já pensado, mas você pode gastar energia só nisso, né? Só na parte de divulgar, de correr atrás, do que ficar pensando na parte de... Como é que eu vou resolver esse problema que apareceu aqui que eu não tinha pensado, né? Uhum. Ives, queria agradecer aí a sua presença aí. Pô, imagina que isso, foi um prazer, cara. Torcendo aí pro Onodata alcançar aí o valor até dia 20 de novembro, né? Quem estiver ouvindo esse podcast pode ir lá contribuir, né? catarse.me/onodata, é isso mesmo, né? Não, não estou errado. Vai estar o link no post, né? Pra quem quiser ir lá. Contribua, né? Com R$30 você vai ganhar uma história em 44 páginas, formato americano, capa dura, né? Quer dizer, com qualidade, né? Gramatura 120, né? Então, não é uma revista feita nas coxas, com certeza, né? É uma revista muito bem pensada. Uhum. E queria dar espaço aí pra você falar, fazer o jabá tanto do Onodata quanto da própria Draconia, né? Ah, legal. Cara, a Draconian, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, é draconiancomics.com, é nosso site. É, a gente está trabalhando no recurso para poder fazer o site português e inglês. A gente deixou ele em inglês inicialmente muito por causa daquele contato que comentei antes, né, do Brandon Camp. Então eu precisava colocar o material, enfim, eu preciso aparecer que é uma empresa, né, então o site está tudo em inglês, mas a gente vai lançar já a versão em português. Quem quiser saber mais sobre o Mascate é um aplicativo que ele está disponível tanto para Android, para tablet, tá? Ele não funciona para celular, porque os quadrinhos ficam muito pequenininhos, você não consegue ler. Mas é para tablets Android, para iPad também, você entra lá na Chrome Store e digita Mascate Motion Comic, você já vai ver o produto. E também, cara, se você quiser ver ele no desktop, você pode, se você estiver usando o browser Chrome, você entra na Chrome Store e você digita também Mascate Motion Comic, e ele tem também na versão para computador, né? Você pode ver no seu notebook ou no desktop. E, meu, realmente um produto bem legal, assim, quem puder deixar um review pra gente, depois falar o que achou, entrar em contato com a gente, putz, seria um prazer enorme saber. É, do Onodata, é um projeto que daqui a 24 dias a gente vai ter o veredito aí, se o projeto vai rolar ou não, mas é, cara, assim, se o projeto estiver pronto, a gente conseguir realmente ele, depois a gente vai colocar as formas de aquisição depois do projeto, pra quem não conseguiu contribuir a tempo, né? Cara, estaremos, assim, nessa feira na Anime Arts, né, que acontece dia 14 e 15 de novembro, então quem quiser prestigiar nosso trabalho lá e, enfim, conhecer os produtores, os artistas vão com a gente e tal. É, vai ter algumas coisas, umas brincadeiras legais, assim, pro evento. Quem quiser partilhar isso com a gente lá, ia ser um prazer enorme também. Cara, eu acho que é isso. Pelo site, se você quiser entrar em contato com a gente. Ah, é nossa fanpage, né? Draconian Comics, né? No Facebook. Se você digitar Draconian Comics, enfim, deve aparecer. Não confundir com a banda Draconian, tá? Enfim, lá a gente responde super rápido, tá todo mundo sempre online, qualquer dúvida que vocês tiverem e tiverem vontade de saber mais sobre algum produto, é sempre em contato com a gente. É isso aí, lógico que todos os links aí que o Ives falou vão estar no post, né? Então, se você quiser, vai ter o link pro Facebook da Dacrone, vai ter link pro aplicativo no Google Play, no Google Chrome. Vamos colocar tudo no post aqui pra vocês. Que legal essa modernidade, né? Eu gosto. É. Fica mais fácil, né, também, é. Os caras vai lá no site, já tem tudo prontinho, tudo separadinho já pra ele. Bom, de qualquer forma, Luiz, brigadão, viu, cara, pela oportunidade aí de conversar com você, foi um papo super bacana. Imagina, a gente que agradece. Obrigado também ao Bruno, tá, por ter participado, tipo, não conheci o Bruno, cara, foi um prazer enorme. Opa, prazer foi todo meu, cara. E vamos esperar se, né, que tenhamos outros papos aí, de repente, depois do projeto ser lançado. É isso aí. Com certeza. Bruno, espaço aí pra você divulgar o Renegados Cast, né? O podcast com o maior número de membros da podosfera mundial. E em que todos gravam ao mesmo tempo. Exatamente. Bom, quem quiser conhecer mais do Renegados, podcast que a gente fala aí muito sobre quadrinhos, mas não exclusivamente, então a gente fala também sobre cinema, games, séries e tudo que der na telha. Vocês acessam o renegadoscast.com, podcast semanal que sai toda segunda pela manhã. E aproveitar o tema aí do Catarse, né, e fazer um outro jabazinho, que o vídeo do Pétalas, para quem não conhece, a nossa produtora Avante Produções, que nasceu do Renegados Cast, é que fez a edição do vídeo da campanha Pétalas, do Gustavo. Então, se alguém tiver interesse também nesse tipo de produto, de produção audiovisual, a gente está começando a trabalhar com isso aí. Por enquanto ainda não tem site, mas aí qualquer coisa é só mandar um e-mail para o contato@renegadoscast.com ou para produção@renegadoscast.com, sem o cedilha e sem o tio, que a gente pode conversar também. Maravilha. É, vai ter o videozinho aí do Petras e fazer que o trabalho do Bruno é muito bom, viu? Valeu. Então, gente, queria agradecer mais uma vez ao Ives e ao Bruno por terem participado com a gente aqui. E dizer que se você quiser falar com a gente, né, você já sabe as nossas formas, mas a gente repete todo o fim de podcast, então vocês vão ter que ouvir mais um pouquinho. Você pode conversar com a gente no nosso e-mail, quadrincast@quadrinho.com.br. Pode deixar uma mensagem no nosso post lá no nosso site www.quadrinho.com.br. Falar com a gente no Twitter, @quadrinho. No nosso Facebook, facebook.com/quadrincast. E para quem quiser também apoiar a gente, né, nós estamos com o nosso projeto lá no Padrim, né, buscando nosso financiamento para poder manter o nosso podcast no ar, né, é só ir lá em padrim.com.br/quadrinho. Então, Bruno, valeu aí, amigo, pela participação aqui. Opa, precisando, estamos sempre aí, cara. É isso. Ives, aí, torcendo aí pelo Onodata, vou lá fazer minha contribuição assim que virar o mês, né? Afinal, tem que esperar a grana cair, né? Obrigadão, Luiz. Idem, idem. É, valeu, e, torcendo aí pra dia 20, a gente vê o Onodata lá com 100%, rodapé verde, projeto bem sucedido. Ah, que bom, que bom. Vamos torcer. Então a gente vai lá, com 30 reais você consegue essa obra aí que, olha, pra quem viu lá no projeto, as imagens, vale muito a pena, viu? Então é isso aí, gente, e até a próxima. Valeu!